Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquito. Tudo bem, queridão? Tudo. Sua entrevistada já está no ar. Ah, já está? Já. Maravilha. Então, gente, hoje a gente vai começar o programa com a entrevista, com um papo retíssimo aqui. Uma honra. Eu vou falar um pouco da nossa entrevistada. O nome dela é Christiane Krumenauer, né, com K. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas atualmente ela reside em Sampa, em São Paulo. Ela é especialista em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em linguagem pela UNIGITER, Laureate International University. Ela é uma revelação da literatura policial, daquele subgênero hard-boiled, ou seja, aquelas tramas cheias de cinismo e crueza, tipo como várias das tramas que se passavam nos anos 40, tramas policiais, no sentido assim de não, como é que pode dizer assim, não ter um véu cor-de-rosa no que acontece, né? Tudo contado de forma bastante crua e bastante assim direta. Ela é sabe por algumas obras que eu vou citar aqui e falar um pouco de cada uma, tá? Ela escreveu um livro chamado Chamas à Noite, por exemplo, que é uma investigação policial sobre um criminoso tem raízes, descobriu um incêndio criminoso com raízes num relacionamento amoroso mal resolvido, né? Esse incêndio causa várias mortes aí. Um outro livro, O Preço de uma Vida, que é bem recente, a protagonista, no caso, que não é detetive, é obrigada a meio virar detetive para poder, já que ela recebe a missão, quando ela está prestes a começar a trabalhar numa grande empreiteira, ela se vê meio obrigada a solucionar o assassinato do único herdeiro do dono da firma. Tem também um livro muito bacana chamado A Máscara de Flanders, ou A Máscara de Flandres. Basicamente é um libelo contra o preconceito e os pecados dos nossos antepassados brasileiros. O enredo ele transita entre o Brasil escravocrata do século XIX e os dias de hoje. Nessa trama, uma policial investiga um criminoso que furtou o diário de um cafeicultor com problemas psiquiátricos e ele passa a se inspirar nos relatos do livro para cometer novos crimes, né? Aqueles casos de copycat killers, né? O cara admira o modus operandi de um assassino e começa a praticar o mesmo tipo de crime, seguindo a risca como o outro agia. Também um livro muito bacana chamado Atrás do Crime, que é uma ficção inspirada em fatos, que traça basicamente o percurso do narcotráfico pelo Brasil e o envolvimento de figurões da política e até da polícia nessa trama. Em todo esse processo, né? O protagonista é um cara com QI altíssimo, meio assim, tipo assim, apelidado de um mestre da logística das drogas. E também tem um projeto muito interessante que ela tem por trás, chamado Contos da Namíbia. É uma série de contos, né? É um projeto super ambicioso e, nossa, originalíssimo na nossa literatura. Ela coletou histórias reais sobre a dificuldade que é sobreviver no sul da África quando ela morou lá. Então, basicamente inspirado em acontecimentos na Namíbia, né? Então, basicamente, ela coletou e ficcionalizou esses contos e daí essas histórias que aconteceram na Namíbia e ela transformou eles em contos. Então, é muita coisa que a gente tem para cobrir aqui, mas eu queria começar finalmente dando as boas-vindas para Christiane. Tudo bem, Christiane? Oi, Marco, tudo bem? Tudo bem. Vou te pedir para falar um pouquinho mais alto, tá? Que tá ficando meio surdinho, tá? A ligação tá um pouquinho baixa. Tá bom. A gente vai se ouvir. Qualquer coisa eu berro e peço tudo errado também, tá bom? Ô, Marco Antônio, explica para Christiane que a culpa é do Fufunha, que sempre quer te derrubar. O chefe tá querendo que eu ponha a culpa do nosso técnico, que é um cara super amável, mas tá como é que era? Então eu vou mandar ele pra você. Boa noite, Christiane. Eu vou mandar ele pro Rio Grande do Sul, embrulhado pra presente pro Marco Antônio. Pois é, né? Olha, Cristiane Cronenauer, então me fala. Ou a culpa é minha, porque eu tenho um pé assim, com relação à tecnologia, né? Tudo que eu gosto de tecnologia, eu acho que eu nasci no século errado. Ah, é? É, eu já sou analfabeto digital. Pois então, né? Ah, que maravilha, é, que um maravilha. Lado bom e o lado ruim disso aí, né? Ah, pois é, eu também sou bem ruim em tecnologia, mas de qualquer forma, Cristiane Cronenauer, vamos assim tentar, aqui não é um consultório de psicanálise, mas vamos tentar ir bem para o começo, tá? Bem para essas coisas. Que tipo de menina era a Cristiane Cronenauer, sei lá, na infância, na escola, né? A gente vai tentar, de certa forma, assim, traçar a sua pequena traçar e depois virando escritora. Pode criminal, ser? Né? Isso. Não, eu era uma menina muito comum, digamos assim, bastante estudiosa, gostava muito de ler. E filha de um sujeito com uma oratória excelente, maravilhosa. Meu pai era um daqueles caras que parece muito com o narrador do Hard Boiled, sabe? É um narrador que te faz sentar e começa a conversar contigo, você não sente vontade de sair dali. Ele era muito bom em contar histórias, então? Não, ele é ainda. Ah, tá, não, tudo bem. Quando tu vivias com ele, né? Tu és originalmente de Taquara, né? Que é cerca, para o pessoal que não conhece, é cerca de 80 quilômetros da capital gaúcha, certo? Isso, 80 quilômetros de Porto Alegre, cerca de 30 quilômetros de Gramado. E me diz uma coisa, Cristiane, você considera, como seus livros são muito visuais, né? A gente vai lendo, e isso é uma característica até, não sei se eu inconscientemente procuro até autores de livros que tenham esse tipo de narrativa, assim, que a pessoa vai lendo como se estivesse passando um filme na frente da gente. Me fala se tu se considera uma pessoa mais influenciada por literatura ou por filmes. Totalmente literatura, Marco. É mesmo? Totalmente literatura. Fala um pouco disso, então. Fala, assim, do primeiro livro. Não precisa ter sido um grande livro, mas o primeiro livro que te lembra lendo e daqui a pouco um livro que te marcou, no caso, se for outro caso, né? Olha, eu sou uma leitora bem eclética. Esse universo aí da ficção policial e as diferentes modalidades do hard-boiled, do enigma, do suspense, esse tipo de literatura entrou na minha vida mais tarde. Ah, é? Aliás, muito mais tarde. Porque eu iniciei mesmo, poxa, eu sou formada em letras, mestrado, né, especialista. E você sabe que a crítica literária não vê lá com muitos, com muito bons olhos a literatura policial. Ela considera, a crítica tem a tendência de considerar meio que subliteratura, né? Exatamente. Não só literatura policial, como toda literatura de gênero. Sim, ficção científica, fantasia e tudo mais. Isso, terror, né? Eles não consideram uma arte, né? E aí, poxa, dá pano pra manga, dá pra conversar, rebater essa ideia, né? Claro que nós notamos que a literatura de gênero está ganhando espaço, inclusive nas universidades. Mas na minha época, essa realidade era bem diferente. E então, a minha formação se deu com os clássicos. Fala de um livro que te lembra bem criança, assim, lendo e assim, realmente te deixando grudada e tu não querendo baixá-lo até acabar. Poxa, o Meu Pé de Laranja Lima é um clássico da infância, né? Que marca demais, e até pela realidade, pela crítica social que traz, né? Então eu sempre cito aí Meu Pé de Laranja Lima como um livro que me marcou, que me fez chorar, até depois, quando eu era professora, eu fazia a hora do conto com os meus alunos. E, poxa, eu não consegui ler. Eu simplesmente comecei a chorar, não consegui parar, depois o diretor me chamou. Anos depois, quando tu decidiu reler o livro, é? Exatamente. Que legal, é uma história muito forte, né? Que trata, assim, da, apesar de não se passar no nosso ambiente, é uma realidade muito comum no mundo inteiro. Então, sim, os personagens são super identificáveis e até em termos de Brasil daria para ser um case para estudar, né? Porque virou novela, mais de uma novela, versões diferentes de cinema, né? Quer dizer, extremamente popular mesmo. Sim, extremamente popular e infelizmente, eu vou frisar aqui, ó. Fala um pouquinho mais alto, querida, por favor. Ah, sim. Aí, perfeito. Infelizmente, uh-huh. Vai ser uma história válida por muitos anos. Uhum, uhum. Né? Ou seja, aquela miséria, aquela, né, degradação social, a desestrutura de uma família, infelizmente, ela, uhum. É um livro clássico mesmo. Fala fica aquele clima de desesperança no ar, né? Fica. E tem a marca da que consolida um livro, ou seja, é atemporal, uhum. Ele pode ser lido em qualquer época e vai ter um significado forte. Uhum, e ele é universal, ele pode ser lido em qualquer parte do mundo e vai trazer uma mensagem significativa. Concordo em grau e número contigo. E quando é que você sentiu essa espécie de faísca, assim, lendo ou vendo um filme, no caso, falar que é muito mais influenciada por literatura, mas assim, quando é que te lembras, eu sinto, lendo um livro e falando, uau, sabe uma coisa, eu acho que é isso que eu vou fazer na minha vida, profissionalmente. Olha, aí que tá estranho, né? Porque a minha resposta ainda não vai ser uma ficção policial propriamente dita. Não, mas tudo bem, por favor. Mas, ó, quando eu li Grande Sertão Veredas, uhum. Que tem um certo mistério, né? Em torno do Diadorim e tal. Uhum. E o narrador, eu gosto desse tipo de narrador, tá, Marco? Eu gosto do narrador que ele faz a gente esquecer que está lendo um livro, né? Parece a gente entra totalmente na história como se a gente estivesse ali junto, né? Isso, é o narrador assim, que diz, ó, puxa a cadeira, senta aí, toma uma cerveja comigo. Então, o Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, tem todo um mistério ali em torno do Riobaldo, do Diadorim e tal. Uhum. E, claro, até por isso, né, se passa no sertão, mas é o sertão de Minas, né, não é o sertão nordestino, é o sertão de Minas. Uhum. E outros livros, assim, de alguns autores que são ambientados no sertão do Brasil, é aí que acabaram me inspirando a escrever, por exemplo, o último livro aqui, que é O Preço de uma Vida. Ah, é? Isso, que foi publicado agora pela Novo Século. Uhum, sim. Uhum. E você tem a capa do livro, que, né, é aquela, a terra infértil, onde nada nasce, tudo morre, é decadência total, né? É a seca, é a aridez, é o sofrimento. E uma menininha, 5 anos de idade, na estrada, né? Abandonada e com um preço no pulso. Né? Ou seja, é uma imagem, a capa transmite uma imagem, sim, bastante sugestiva. E a história, né, remete ao início da história, né, O Preço, uhum, de uma Vida. Até daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente sobre a tua, o tempo que moraste na Namíbia, mas até falaste, assim, obviamente, de uma área onde não nasce nada, quer dizer, parece que podia até ser um deserto da Namíbia, né? Isso. Também. Tá, e me diz assim, vamos então assim, eu citei rapidamente, né, os seus trabalhos, mas vamos falar assim, tentar falar de forma breve, o que te levou a escrever o Chamas da Noite, né? Gente, pro pessoal que está entrando agora, Chamas da Noite é um livro dela, que é sobre uma investigação policial, sobre um incêndio criminoso, e daí a gente vai descobrir que tem raízes em relacionamento amoroso mal resolvido. Né? Então, fala um pouquinho de como é que chegaste a esse livro. Pois é, Marco. O Chamas da Noite foi o meu primeiro romance policial. É escrito há quanto tempo? 5 anos? Vamos ver, foi escrito em 2012, foi publicado em 2014. Tá. Não errei tanto. Isso, então ele começou sendo inspirado no incêndio da Boate Kiss. Da Boate Kiss, Isso. Com o tempo, o romance foi amadurecendo e se achou muito delicado abordar esse assunto, né? Preservar o nome da cidade, o nome do local. Então, foi ganhando uma modificação em respeito às famílias, né? Porque é uma perda muito grande, então é mexer com o sentimento. A ficção, é uma ficção, mas ela mexe muito, né? E ela tem o poder de eternizar um fato. A mídia também, né? Mas a ficção parece que você vai ler daqui a 10, 20, 30 anos, vai mexer, continua mexendo. Ainda mais na nas suas inspirações, que são de livros de livros atemporais, né? Ou seja, para ser um livro que daqui a 15 anos a pessoa lê e não vai achar datado. Isso. Eu tenho essa preocupação em fazer uma literatura atemporal e universal, né? Até um detalhe, quando o meu editor mandou a capa do livro O Preço de uma Vida para provar, veio na tarjeta do preço da menina o R e o cifrão. E eu disse, olha, Kleber, tira o R, coloca só o cifrão, né? Entendi, porque claro. A gente não sabe qual vai ser a moeda do Brasil daqui a um tempo, né? Isso. E também, infelizmente, a situação da menina acontece em qualquer lugar, né? Em outras partes do mundo, inclusive. Qualquer lugar, né? Do mundo, claro. Iria ficar muito. Iria ter uma visão meio. Dar uma visão limítrofe de toda a trama se fosse só especificamente alguma coisa que tinha que ser no Brasil, né? Claro. Isso. E, fora isso, até parece contraditório, né? Quando a gente fala de ficção policial, a gente fala de um pé na ficção e o outro pé na realidade. A realidade que nos cerca, né? O que passa no noticiário acaba virando ficção. Mas, infelizmente, a questão do assassinatos. O crime tem uma história longa, né? O crime tem uma história longa e nunca vai ser datado, infelizmente. Vai mudar o perfil, né? O perfil do criminoso, o perfil da vítima, né? Há um tempo atrás ninguém roubava celular. Hoje o celular, poxa, tem gente que rouba o celular ou finge para dar o golpe do seguro, né? Para conseguir o seguro do celular, né? Claro. Deixa eu passar um pouquinho, a gente vai falando um pouquinho de cada um dos livros, tá? Me fala do Atrás do Crime, né? Para o pessoal também, só relembrando, citei há pouco, mas é que claro, se fosse por escrito ia ficar mais fácil a gente poder ir e voltar, mas então vou tentar só lembrar que é uma ficção inspirada em fatos, traça o percurso do narcotráfico pelo Brasil, né? O protagonista é um gênio, assim, um cara com QI altíssimo. Ele é um mestre da logística das drogas. Então, de novo, né? Inspirado em fatos, tem muita coisa de verdade ali e dá a entender que é um livro que teve que pesquisar muito, porque ele basicamente ele segue, tipo assim, o percurso das drogas, né? Tipo assim, de onde a droga, como a droga chega no Brasil, até o momento que está na mão do usuário. Fala um pouco disso, pode ser? Pode. Bom, Atrás do Crime é o perfeito hard-boiled, cheio de ação, né? Ele foi, digamos, ele partiu realmente de uma pesquisa bem profunda, mas um pouco diferente, viu, Marco? Porque eu estava no exterior, acompanhando meu marido. Que é militar, né? Isso, que é militar. Eu não posso revelar o nome do país, tá? Mas nós estávamos num país, ele estava lá para fazer um curso de inteligência. E, poxa, eles quiseram me deportar, né? O país quis me deportar. Não, aqui a gente só aceita o militar, nada de chaveirinho junto, tal como a coisa. Uau! Pois... Uau! Uau, você diz agora, eu não disse isso na hora. Não, sim, eu imagino que esteja rindo agora, mas na hora não foi nada engraçado, né? Nem um pouco. Sim, sim. Uau. Pois é, então eu quase fui deportada, depois a gente teve que mover mundos e fundos, inclusive, né, o pessoal do Exército do Brasil lá teve que entrar no circuito para preservar a minha integridade lá, né? Entendi. Senão Uau. Vou embora, vou ficar, pronto, eu fiquei, né? Sabe, a gente é teimosa, né? Não, eu vou ficar, pronto, fiquei. E a partir daí, então, foi feito esse curso lá, posteriormente, o trabalho do meu marido nesse curso, ele virou uma tese de mestrado na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, No Rio de Janeiro, tá? Aí eu posso falar porque é fonte aberta, tá? Claro. É fonte aberta, tudo bem. E aí eu fui a revisora deste trabalho, fui a revisora, a tradutora. E, poxa, quando eu comecei a escrever Atrás do Crime, sobre as rotas da droga, né? O percurso da droga até chegar aqui, as artimanhas do tráfico, né? Para fazer a droga chegar ao consumidor. Pois eu já tinha bastante matéria, né? Inclusive prática, né? Uma experiência prática. Que legal. E vamos falar um pouquinho do A Máscara de Flandres, né? De novo, só retomando aqui o tema, o enredo, assim, ele transita entre o Brasil escravocrata do século XIX e os dias de hoje. E é basicamente um copycat killer, né? um criminoso que imita crimes que aconteceram no século XIX. Ele vai repetindo os crimes numa época mais atual. Mas o livro é quase que, se me permite, parece meio que um disfarce, na verdade, para uma crítica a todo o nosso passado escravocrata, né? Isso, exatamente. A Máscara de Flandres, né, é um instrumento de tortura. Sim, É feito de um metal flexível que cobria a boca dos escravos, impedindo-os de se alimentar. Parecia, assim, dava uma ideia até de focinheira de cachorro, né? Isso. E realmente, a punição, esse tipo de punição, ao mesmo tempo que era física, porque impedia o escravo de se alimentar, e ele ficava vários dias assim, além de machucar a boca, né? Ao mesmo tempo era uma punição moral. Porque o escravo, né, circulava pelas ruas com aquela máscara e era visto, poxa, olha só, ele está sendo punido, ele é um transgressor. As pessoas podiam apontar, né? Isso, né? E aí, então, a Máscara de Flandres, que é esse instrumento de tortura, já é a ficção policial no suspense psicológico. Então, é legal. Eu adorei esse toque antropológico que deste para a coisa, né? Esse fundo histórico, achei muito interessante. Normalmente essas tramas, assim, que tem um criminoso copiando crimes, né? Normalmente não vai tão atrás, né? É um cara copiando pessoas poucos anos antes, assim. Então normalmente não tem essa pesquisa histórica como se fizesse. Achei muito interessante. Isso. E ele foi escrito, apesar de ser ambientado no Vale do Paraíba, né, São Paulo, região cafeira. Sim, onde é a rádio Showtime. Exatamente, São José dos Campos, né, um pouquinho acima, acho que fica uns 80, 60 quilômetros de Taubaté, Pindamonhangaba, né? E realmente, é ambientado no Vale do Paraíba, mas eu escrevi já quando eu estava na Namíbia. Ah, tá. Tá? E lá, poxa, essa questão aí do preconceito já começou a me incomodar, sabe? O preconceito racial, a misoginia, já começou a me perturbar lá na África, né? Eu estava com uns pezinhos. Desculpa, querida, só uma interrupçãozinha. Passaste quanto tempo na Namíbia? Foram 14 meses. Ah, tá. 14 meses, já tá. 14 meses para mim é bastante tempo, porque eu me mudo a cada 11 meses, 8 meses, então. É, a minha vida é um pouco, digamos assim, agitada, né? Mas aí então, né, se trata, né, ambientada lá no início do século XIX, 1838 até 1843, época em que o café ainda era escoado no lombo das mulas, tá? Não era por via férrea, era no lombo das mulas. Então, você imagina um esquizofrênico numa época que nem se sabia o que, que era esquizofrenia, não tinha tratamento, e esquizofrenia que começa mais ou menos aos 18 anos, né, se acentua aos 25 anos de idade, mas o rapaz, né, já tem algum, já começa a manifestar algum problema, e ele registra tudo no seu diário. E esse diário também evidencia a forma como os escravos eram tratados. Claro. Né? É um documento, né? É um documento, isso. E como ele não... Geraldo, o nome do personagem. É um personagem que não tem contato com as pessoas. Ele não tem uma habilidade, ele não consegue se integrar, não consegue interagir com as outras pessoas. Ele conversa com o seu próprio diário. Claro. E aí, a parte disso, nós temos os dias atuais em que, eu não vou falar psicopata porque, né, hoje em dia, o assassino lá é visto como psicopata, e não é, né? É preciso ir com calma quando a gente fala, né? Vamos falar então assassino, deixa a pessoa, no caso, ler e ela meio decide, né? A gente não é médico aqui para fazer diagnóstico. Isso. Aí nós temos, então, um assassino, um criminoso, digamos assim, nos dias atuais. E ele invade esse museu, ele furta os instrumentos de tortura deste museu e furta também esse diário que explica minuciosamente como utilizar os instrumentos de tortura. Ele usa como, ele fala em inglês, um textbook, né? É um livro guia, diríamos assim, com as instruções, né? Isso. O manual, né? Isso. Um handbook. Isso. Que interessante. Tá, querida, assim, eu vou falando um pouquinho só pra gente, porque eu não quero que as pessoas fiquem sem ouvir, pelo menos saindo de ti, né? A inspiração para os teus outros trabalhos. Então, vamos agora só falar um pouquinho do Contos da Namíbia, né? Ótimo. Eu falei que é um apanhado de histórias, né? Muitas delas verdadeiras, passadas na Namíbia, quando tu moraste lá os 14 meses. Desculpa, de que ano até que ano que foi? Isso foi em 2015. Tá, então de 2015 a 2016. Início de 2016. Né, isso. Tu pegaste essas histórias, muitas são tipo uma espécie de literatura oral, quase, né, que as pessoas contam lá, e daí tu, para fazê-los, para transformá-los, assim, digamos assim, numa escrita agradável e empolgante, daí tu colocaste, obviamente, pontos de lance de ficção, tá? Então, ou seja, foi um trabalho de coleta disso e de adaptação, de ficcionalização dessas histórias, né? E basicamente falam da dificuldade que é para muitos das pessoas na Namíbia de sobreviverem, né? Aquela batalha diária pela sobrevivência. Então, fala um pouquinho como é que foi pegar essas histórias que existem, né, e daí transformá-las em contos, pode ser? Pode ser. Marco, foi muito difícil. Foi extremamente difícil porque as pessoas lá são muito fechadas. Ah, é? São extremamente fechadas. As histórias que eu ia conseguindo, era um pouquinho em cada dia. A desconfiança paira direto lá, é? Extremamente. E ainda mais com estrangeiro, imagino, né? Principalmente. Se bem que você é do Brasil, você, né? O Brasil é muito bem quisto. Onde a gente vá, o povo gosta, né, do Brasil e o futebol. E tem, né? Então tem uma certa, digamos assim, era mais fácil eu, brasileira. Mas não deixava de ser difícil, pelo jeito, né? É. Mas, por exemplo, era mais fácil eu interagir com os negros de lá do que eu interagir com os brancos de lá. É mesmo, né? E aí que interessante, né? Porque a Namíbia venha aí junto com a África do Sul por um período longo de apartheid. Claro. Né? Mas eu acho que o que ajudou isso daí, porque eu morava num condomínio fechado, e de um lado tinha um inglês que me acenava apenas a 100 metros de distância. Uhum. De outro lado tinha uma moça de Botsuana que ia lá em casa conversar comigo. Botsuana, África do Sul. Uhum. Mais acima, né? Aí nós também tínhamos os próprios militares, né, de lá, que frequentavam a nossa casa. E o coronel lá, eu achava bem legal, porque quando ele chegou lá em casa, o meu filho tinha 3, 4 anos, ele pulou no colo do coronel e o coronel se espantou. Esse coronel era brasileiro? Não, ele é namibiano e é negro. Ah, entendi. Então, quando o meu filho pulou no colo dele, ele se desarmou, ele disse, poxa, agora sim eu vejo que não tem motivo para temê-los. Uau, que legal, né? Isso, que bacana isso. Isso. Então, assim, eu andava no shopping center com as minhas amigas negras, o pessoal ficava me olhando, né, ficava olhando. Uhum. E, então, o apartheid acabou, né, em 1994, mas o sentimento continua. Claro. Só quem vive em Nárnia, que pensa que por um decreto ter chegado e acabado com a coisa, que o pensamento vai mudar, né? Vai demorar muitas culturas, muitas gerações ainda, eu acho, né? Muito. E fora isso também, que a gente tiver... O apartheid acabou, mas os negros continuam morando numa região mais separada lá, que é Catutura, né? Em Namíbia, e apenas os negros ricos conseguiram morar nos outros pontos da cidade. Entendi. E tu vias assim um preconceito daqui a pouco dos negros mais pobres com os negros mais ricos? Eles naturalmente não convivem, né? Ah, entendi. Eles não convivem. Os negros ricos são estrangeiros, né? Vêm da África do Sul ou da Angola. Dificilmente você vê um namibiano rico. Entendi. Né? Então, por isso... E fora isso, eles são de tribos. E eles conservam as tribos. Eu até achei engraçado que eu mandei... Eles o quê? Desculpa, eu não ouvi, querida. Tribos. Tribos, tá. Tribos. Eu mandei na sinopse... Do novo livro, O Preço de uma Vida, na minha biografia, que eu tinha coletado relatos de diferentes tribos, e eu me lembro que a produtora da Novo Século disse, não, tribo não, fica soa, né, estranho, coloca povos. Eu disse, não, eles se chamam, eles se identificam por tribos. Ah, ela, de certa forma, temeu que parecesse preconceito, né? Isso. É que no Brasil é estranho, de fato, né? Claro. Aqui no Brasil, mas lá não. É natural. Inclusive, em áreas próximas das cidades, das áreas urbanas, assim, eles chamam de tribo mesmo, de tribe, no caso. Isso, eles se identificam por tribos. Antes de falar o nome, ele diz, ó, aquele lá é da tribo Herero, aquele é da Mara. Que interessante isso. Assim, ó, eu quando fiquei sabendo do teu trabalho, há um tempinho, o que me chamou a atenção foi esse encontro na Namíbia, porque, né, eu amo cinema, sou formado em cinema, e tem alguns filmes que eu vi que foram filmados lá, né? No caso, tem um filme com Patrick Swayze, antes de virar megastar, que era uma imitação de Mad Max, que era chamado Crepúsculo de Aço, que foi filmado na Namíbia. Tem um Dust Devil, que no Brasil era Colecionador de Almas, que é um filme muito bacana. Tem o Red Scorpion, que é com aquele Dolph Lundgren, que fez o russo, o vilão russo do Rocky IV. É o filme Escorpião Vermelho. Tem o Mad Max 4 recente, né? Então, quer dizer, é um local também que extremamente fotogênico, né? Tem áreas, assim, extremamente fotogênicas, né? Namíbia é um país lindo, né? Eu imagino que tenha te inspirado bastante, né? É um país bastante inspirador e diferente, né? É deserto, mas o deserto do sul é diferente do deserto do norte, da região costeira, já é outra geografia, digamos assim. Uhum. E é um país que você, poxa, coloca, quando você entra no carro e está disposto a viajar, pegar a estrada, você tem que levar litros e mais litros de água, você tem que levar alimento, você tem que levar um kit aí para consertar o pneu, caso ele fure, porque quando ele furar, ele vai furar 3-5 vezes. Mas o quê? Os pneus, né? Quando furam o quê? Eu não ouvi, desculpa. Quando o pneu fura, ele fura 3-5 vezes. Ah. Por causa da geografia, né? Entendi. As pedras são muito pontiagudas. E quando você pega a estrada, você tem que pensar que não vai encontrar ninguém dentro de 1 ou 2 horas. É só você no carro com a sua família. Uau! Né? Então, a Namíbia tem 2 milhões de habitantes, o país inteiro, né? 2 milhões, ponto alguma coisa. E é o país menos habitado do mundo. Até tem o deserto da Namíbia, né? Tem o Kalahari de um lado, tem o deserto costeiro ali, né? Junto com do Oceano Atlântico. É uma geografia bem diferente. Você tem que estar disposto, né? Você tem que estar preparado para alguma eventualidade, sem contar com o celular que não pega em muitas regiões. Claro, claro. Querida, vamos. Está chegando meio ao final, só queria, vamos falar um pouquinho então do teu livro mais recente, O Preço de uma Vida, né? Então esse é aquele, gente, que eu citei, que a protagonista não é uma detetive profissional e ela é meio obrigada a virar uma detetive para poder conseguir o seu, entre aspas, lugar ao sol de uma empreiteira, né? Ela é obrigada a ter, ela se ver tendo que solucionar o assassinato do único herdeiro do dono da... O único herdeiro da firma, né? Do dono da firma. Isso, então, dessa empresa. Né? Fala um pouco da de onde veio essa ideia. Poxa, de onde vem essa ideia é uma questão... Cara, eu estava lendo ali tranquilamente, relendo, né, os livros do Raymond Chandler. Uhum. E, poxa, o Philip Marlowe, aquele cinismo magnífico dele, né? O Raymond Chandler, para quem não está conectando, grande escritor, meio que quase um dos criadores da literatura noir, da literatura pulp, da literatura de crime na América do Norte, no primeiro mundo. Então, desculpa, voltando aí, só fechei parênteses. Isso. E aí o Philip Marlowe tem aquele jeito despojado de ver a realidade. Eu pensei, poxa, eu vou criar essa versão, mas ela vai ser feminina. Que eu achei interessante que ela não é uma, ela não está ali para ser detetive, né? E ela acaba tendo que se virar detetive. Então, quer dizer, ela meio se vê assim, de uma hora para outra, tendo que achar os pontos nela mesmo, que são detetivescos, diríamos assim. Isso. É, na verdade, a Nayona, né, o nome horrível que eu arrumei para ela, a Nayona é uma analista de inteligência. E, poxa, analista de inteligência vive de fontes legais e abertas, digamos assim. Mas... E ela tá mal das pernas, vale dizer, né, no começo do livro, né? Ela está precisando de um trabalho, ela não está bem. Isso. Não, ela está vivendo ali num prédio que não tem porteiro, que um dia teve elevador, né? Mal iluminado, na Avenida do Estado, né? São Paulo. Poxa, ela sobe aquelas escadas xingando, né? E principalmente quando falta luz, ela tem que iluminar com a lanterna do celular. Isso, e ela xinga muito, ela é temperamental, ela sempre vive possessa conversando apenas com o gato dela, e até com o gato ela briga, né? Mal que lhe pergunte, quanto por cento tem da Christiane Krumenauer nessa protagonista? Poxa vida, mas olha, parece que você adivinhou, hein, Marco? Tem muito dessa personagem aí. Tá. Ó. Eu tava suspeitando, mas tudo bem. E me fala daí qual foi o trabalho de ter que fazer um trabalho de pesquisa, de repente se inspirar em investigações que já aconteceram, né, que aconteceram no mundo real, assim, para tu conseguir narrar o rastreamento, diríamos, de pistas que ela faz? Deixa eu pensar. Não, na verdade, eu queria passar uma mensagem aí, né, pro leitor, que, com relação às escolhas que a gente faz. Uhum. Né, eu queria que o leitor se conscientizasse, uhum, de que o nosso futuro depende de uma escolha, às vezes, simples, singela, e que a gente não dá importância num passado muito distante. Entendi. Aí, primeiro que eu criei esse objetivo, né? E a felicidade depende de nossas escolhas. Eu queria transmitir essa ideia. E aí o detalhe da investigação, da cena, do que ia acontecer, veio depois. Entendi. Na verdade. E a minha pesquisa, na verdade, começou com relação ao que uma analista de inteligência fazia, né? Na verdade, poxa, o que é uma analista de inteligência numa empresa? E aí fui lendo aqui alguns livros, né? Poxa, analista de inteligência serve para preparar qualquer órgão, né? Seja lá o setor de marketing, seja o próprio empresário. Olha, pode informar, preparar da concorrência, como é que age a concorrência. Uhum. Ou até conseguir informações dentro da empresa, né? Checar para ver se não está escapando alguma informação, sim, sim, super importante da empresa, sim, se não está vazando para a concorrência. Se não tem gente permitindo que vaze, né? Eu vou te entender porque eu não quero que tu dê uns spoilers, tá? Mas, gente, é interessantíssimo. Então, só vou citar os nomes. Chamas da Noite, O Preço de uma Vida, A Máscara de Flandres, F de Fernando, L de Luiz, A de Antônio, N de Nada, D de Davi, R de Rui, E de Eduardo, F de Samanta, Flandres. Isso. Tem o Atrás do Crime e tem os Contos da Namíbia. Então, sei lá, eu quero te agradecer, querida, pelo teu tempo, pela tua disposição, tá? E adorei conversar contigo e aconselho o pessoal que estiver escutando a... Como é que eles podem, no caso, tem algum blog, ou no caso a pessoa procura na internet, eu já iria já soletrar assim, o teu sobrenome. Como é que tem assim, um local que concentra os teus trabalhos ou não? Como é que funciona? Eu tenho um site oficial que é posso falar? Sim, por favor. É www.cristianecrumenauer.com. Tá, então assim, vamos só soletrar aqui. Então, o Cristiane não tem CH, né? É Cristiane mesmo, bem em português, né? Cristiane. Isso, bem correto? Em português. Sem H. E é Krumenauer, K-R-U-N de Maria, E de Eduardo, N de Nada, A de Antônio, U de Uivo, E de Eduardo, R de Rui. Isso. Krumenauer, né? O sobrenome é alemão. Desculpa, www.cristianecrumenauer, tudo junto, o que mais? .com. Ah, tá, não tem o BR. Isso, então, esse meu assim, site. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Marco Antônio, eu agradeço você, agradeço o João Alckmin a oportunidade de divulgar o trabalho. Posso agradecer mais duas pessoas importantes da minha vida? Por favor. Marcelo Augusto Galvão, grande escritor da literatura brasileira. Claro, já entrevistamos ele. Uhum. Isso, Vinícius de Almeida, escreve ficção científica aí, revelação do novo século. Uhum. Vou acelerar aqui, tá? A ABERSH, Associação Brasileira de Escritores de Literatura Policial, Romance e Terror. Uhum, uhum. E o meu querido editor da Novo Século, Kleber Vasconcelos, e o Alex Giosso, editor da editora Giosso. Tá? Maravilhoso. Querida, assim, de novo, tá? Muito obrigado mesmo, o papo foi maravilhoso e tu sabe que a gente poderia ficar falando horas e horas, porque tem bastante material. Então, assim, quer dizer, bastante conteúdo nesse material. Então, eu te agradeço a força de novo, tá bom? Eu que agradeço, Marco. Grande tchau, abraço, querida. Hein? Abração, tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio. Oi, queridão. Vamos começar? Vamos lá, Fofunha. Vou com a pesquisa então musical, gente, nós estamos nos anos 50. Don't tell me not to love you. that's love you. Antônio. Muito obrigado. O nome dessa cantora, Joni James, J-O-N-I, né, James, canta essa canção de 56, o nome é Don't Tell Me Not to Love, ou seja, não me diga para não amar você. Não fez sucesso a canção, um dos hits dela foi em 1952, Why Don't You Believe Me, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, uma canção, como eu falei, de 52, ou seja, está perguntando por que, que o cara não acredita nela. O nome dela de batismo, John, não é J-O-H-N, né, de, é o nome masculino, é John, no caso a pronúncia é praticamente a mesma, é J-O-A-N, tipo a John Crawford. John Carmela Babo, ela nasceu numa família italo-americana em Chicago, tem quase 90 anos, está viva, é uma de 6 filhos. Do pai dela, obviamente da mãe dela, ela foi ativa na carreira de 52 até 1964 e vendeu até hoje cerca de 100 milhões de discos, tendo que cerca de 7 hits na Billboard Top 100, ou seja, nos top 100 da Billboard. Ela foi a primeira americana a gravar no famosíssimo Abbey Road Studios. Abbey Road Studios, que ficou famoso realmente porque os Beatles gravavam lá direto, né, em Londres. E ela gravou 5 discos lá. Ela também é muito popular nas Filipinas, no Japão, na Tailândia. Ela pode ser ouvida em filmes como Até a Última Bala, em inglês era, o original era Maverick Queen, é um filme com a Barbara Stanwyck, um faroeste assim, bem feminista, de 55, na famosíssima comédia adolescente Porky's, e num documentário que eu acho bem interessante, realizado pelo fotógrafo de moda Bruce Weber, que é o documentário Broken Noses, que é sobre jovens numa academia do Oregon, nos Estados Unidos, com sonhos de se tornarem pugilistas de sucesso. Vou tocar um trechinho, então, por favor, do Why Don't You Believe Me, 52, por Vamos, favor. Lá. Forever Marco Antônio. Essa canção até hoje vendeu, o compacto vendeu 2 milhões de cópias. Então, a gente agora vai lá para os anos, estamos nos anos 60, vamos tocar uma canção que foi gravada em 65 e lançada em 66, em 66, por favor. Essa aqui? Vamos lá, Fufunha. É essa? Não. Não, eu... Não. Tem uma cópia aqui. É essa que você mandou. Tá, vamos... Dos anos 60 é essa que você mandou. Tá, vamos ver. Gente, pois é. O brabo é que é ao vivo e daí eu me borro. Mas vamos ver. Essa aqui, posso mandar pra ti aqui, João. Essa aqui, ó. Mandei de novo. Vamos ver. Ah, desculpa. Tá com aquele vício no meu computador. Sabe quando tu clica e ele vai dando a mesma coisa. De qualquer forma, eu vou falando já da banda, tá? Enquanto eu arranjo aqui. No caso, é a Loving Spoonful. É uma banda que eu sei que tu gosta. Muito. Isso. E vou aqui só um pouquinho, gente. Me ajuda, João. Comecei agora tremendo as bases. O nome da canção. Já vou te dar aqui. She's Still a Mystery to Me. Vou passar aqui só um pouquinho, querido. Só um pouquinho. Peraí, que acho que a gente tem aqui. Tá. Deixa eu ver, que a gente deve ter essa música aqui. Aqui com ela aqui. É que eu quis fazer um link também. Tá aqui. Eu quis fazer um link com uma canção que fala em mistério, né? O cara, basicamente, eles falam que ela ainda é um mistério, a mulher essa, que eles estão interessados, ainda é um mistério. Vamos lá, Fufunha. Isso, foi? Obrigado, querido. Obrigado. Remember hallways, you're waiting always to see behind the door. You never seen her, you're gonna meet her the first time, so unsure. She smiles your way through a window, you smile right back, she runs away. You wish little girls would sit still just a little bit longer, longer. And she's still a mystery to me. I thought I'd grow up gracefully. I'd understand my woman finally. But the more I see, the more I see there is to see. There is to see, and she is still a mystery to me. She is still a mystery to me. She is still a mystery to me. I used to wonder when in thunder understanding's done. But now I'm grasping that understanding is only part of love. She'll smile your way through a window, you'll smile right back, she'll run away. You wish little girls would sit still just a little bit longer, longer. And she is still a mystery. She's a mystery to me. She's a mystery to me. She's a mystery to me. She's a mystery to me. She's a mystery to me. She's a mystery to me. She's a mystery to me. Marco Antônio. Obrigado, João, obrigado, Fufunha aí. Não, tá? Por isso. Eu burramente mandei o link errado, mas obrigado, gente. Imagina. Tá. Essa canção aí, se o seu amigo entendeu, ou seja, o cara tá perplexo que ele ainda não entende, essa mulher, ela é um total mistério para ele. Tô fazendo um link aqui, já que a gente conversou, teve ontem conversar com a Christiane Krumenauer, que é uma autora, assim, elogiadíssima na área de livros de mistério, de suspense. chamados crime novels. Né? No caso, esse grupo aí, como a gente já falou, do Loving Spoon, poxa, que tu adoras, gosto bastante do John Sebastian, que é a cabeça do grupo, muito. Né? Então cantor guitarrista do John Sebastian, um guitarrista chamado Zal Janowski, a parte que eu tô falando, obviamente, do grupo original, né? Dos integrantes originais. Baixista Steve Boone e o baterista Joe Butler. Eles se conheceram, a banda começou no bairro boêmio de Nova York, Greenwich Village. Né? Dá para dizer, assim, basicamente, que num período assim, de 2 anos, no meio dos anos 60, esse grupo de Greenwich Village, de Nova York, foi de uma popularidade gigantesca. Eles tiveram, nesse período, cerca de 10 canções na lista das 40 mais populares, os top 40. Sendo que 7 dessas 10 canções estiveram entre os top 10, né, as mais tocadas. E olha que a competição naquela época era Motown, Beatles e outras bandas da chamada British Invasion, né, da invasão britânica. Então, eles, uma mistura assim bem interessante, tem um instrumento chamado uma auto-harpa, é o nome auto-harpa, que é uma espécie assim, claro, um instrumento da família das cítaras, com guitarra, então assim, e letras assim bem inteligentes, e por sinal até o John Sebastian, depois até se apresentou uma performance histórica em Woodstock em 69. Então eles têm muita influência, botavam trechos, assim, a gente via pitadas de ragtime, de country music, de música folk, de hard rock e de até do chamado orchestrated pop, que seria um pop assim, com grandes orquestrações. O Sebastian continua se apresentando até hoje, claro, com outros integrantes. Esse grupo pode ser ouvido em filmes como um filme que eu amo, dos anos 80, com Kevin Costner, no auge chamado Campo dos Sonhos, num filme tenebroso, com a Uma Turma chamada Até as Vaqueiras Ficam Tristes, O Duro de Matar 3, Um Tiro para Andy Warhol, Operação Cupido, Pisando na Bola, que é um filme com um ator que eu adoro, Ray Liotta, e outros mais. E agora, então, agora você é um homem? Como é que é? Desculpa. Hã? Agora você é um homem? Sim. Eles também estão num dos filmes do começo da carreira lá do Francis Coppola, né? Do You Are a Big Boy Now. Obrigado, a canção até é adorável até. Vamos tocar Do You Believe in Magic, canção de 65. Tá, eu acredito em mágica. Eles são fantásticos. É uma maravilha, então, essa canção pergunta, né? Você acredita em magia? Canção lindíssima de 65. Quero aproveitar só para mandar um abraço, um amigão meu, foi escoteiro comigo, ele não quer que espalhe, mas eu vou espalhar, sim, ele foi escoteiro comigo. O nome dele é Stefano Siebenberg, ele está com a esposa dele, que é suíça, uma queridíssima, chamada Moira. Eles moram em Flecheiras, no litoral cearense, estão lá na pousada deles, na Casa de Pietra, e estão mandando um alô pra gente, a gente tá mandando um alô. Um abraço para eles. Isso aí, Stefano Siebenberg e Moira. Então, vamos lá pros anos 70, então, por favor? Ah, peraí. Eu mandei o mesmo link? Não. Não, tá. Não, tudo bem. Pera aí. Qualquer coisa me fala. Não tem nada com você aqui. Agora aqui é o... Foi Fufunha? Foi, pra variar. Vai lá, Fufunha. Não, Fufunha, eu vou matar você, desgraça. Não, na boa, qualquer coisa eu posso. Às vezes acontece, né? Não. Sabe, clica uma vez, não. Qualquer coisa eu tenho aqui. Vamos lá, Fufunha. Understand you. Nada a ver com o livro. And I search my mind to try to find an answer. But the more I search, the less I seem to find out why. Like where the wind goes, how does life begin? What happens when we die? The mystery of the mystery must stay unknown. Only God can know and man must not see. Great minds have tried, but they will not find the answer to the mystery of the mystery. Man will seek the mystic realms of the mystery, but the silent halls reveal not a sound. Many men will give their lives just to try to find the answer to a mystery in their mind. The mystery of the mystery must stay unknown. Only God can know, and man must not see. Great minds have tried, but they will not find the answer to the mystery of the mystery. Marco Antônio, Dolly Parton, o peito cantante. Ó, gente, eu não sou fã de música country, mas eu não sou, eu acho essa cantora de um talento gigantesco, e eu não estou necessariamente querendo dizer dos talentos pneumáticos dela. E o João, ele falou não muito sutil, Bom, depois que o Renzo Mora pediu para trocar o MC Catra ontem, qualquer coisa é válido. Todo mundo sabe que a gente adora o Renzo, mas claro, né, todos temos nossos problemas. No caso, a Dolly Parton, essa canção, a Dolly Parton, a canção de 71, não é conhecida, uma canção chamada The Mystery of the Mystery. Basicamente, ela está falando dos mistérios do mundo, do homem sempre se questionando para onde o vento vai, como a vida acontece, como ela começa, e o que acontece também, o que ocorre quando a gente morre. Então, a canção de 71, ela é um ícone. E interessante nos Estados Unidos que ela não só é um ícone no mundo country, né? Ela é um ídolo, uma ídolo pop, né? O nome dela de batismo é Dolly Rebecca Parton. Ela nasceu em 19 de janeiro de 46, numa cidade minúscula chamada Locust Ridge, no Tennessee. E olha só, era o pai, mãe e 12 filhos. Diz que nem banheiro tinha, diz que era assim, um puxadinho, assim, umas coisas assim, de uma miséria completa. Depois, quando ela conseguiu acabar o segundo grau, daí ela se mandou para Nashville, porque ela tinha essa intenção de poder cantar, de trabalhar como cantora mesmo. E passou muitas dificuldades, mas, né, virou um ícone mesmo. Ela entrou no Country Music Hall of Fame em 99, e uma coisa interessante, que a gente fala muito quando tem cantores de cor, né, cantores negros e cantoras negras, mas ela também começou indo muito para a igreja com a mãe, uma igreja batista, e adorava ver o pessoal cantar, e cantou algumas vezes também. A mãe dela era super afinada, não era cantora, ela estava ocupada cuidando dos filhos, mas sempre deram muita força para ela. Com 10 anos de idade, a Dolly Parton começou a se apresentar profissionalmente em programas locais de TV e rádio. O Elvis era grande fã dela, e por sinal tem aquela canção que a gente já comentou outras vezes, quando a gente fala, né, não é para desrespeitar os mortos, mas quando a gente fala, né, da Whitney Houston, que eu acho tão estridente, chata, né, muita gente quando pensa mesmo na We'll Always Love You, né, que é da trilha sonora do filme O Guarda-Costas, o pessoal normalmente pensa naquela, aquela ali não é a versão original, a versão original mesmo é uma versão muito bonita, nada histriônica, da Dolly Parton, escrita por ela. Então a Dolly, como se já não bastasse fazer sucesso com a própria voz, também ficou mais rica ainda nos últimos anos, porque cada vez que toca a versão da Whitney Houston, como ela escreveu, como a Dolly Parton, ela recebe um cheque. Então, o Elvis queria gravar a We'll Always Love, que é uma canção dos anos 70, e mas o empresário dele quis publishing rights, ou seja, né, queria tipo assim, entrar de coautor, para cada vez que a canção fosse tocada, ganhar também, e ela se recusou. Então ela pode ser ouvida em cerca de 200 trilhas sonoras, incluindo, assim, em que ela também aparece como atriz na seguinte, né? Como Eliminar Seu Chefe, A Melhor Casa Suspeita do Texas, que é um filme adorável, um musical com o grande, obrigado pela oportunidade, a gente já falou uma vez, mas aqui vou aproveitar de novo, se me permite, né? Com o grande Burt Reynolds, recém-falecido, né? Um filme adorável mesmo, Best Little Whorehouse in Texas, que ela faz uma cafetina, e ele, o xerife que é namorado da cafetina. Rhinestone, Um Brilho na Noite, que é um filme, com todo respeito, uma porcaria, é um filme, é uma tentativa de lançar o Sylvester Stallone como cantor country no filme, e ele canta com ela, ela super afinada, e ele, sem mentira, parece que está em outro planeta tentando cantar, né? O filme foi dirigido pelo Bob Clark, que fez Porky's, e foi um grande fracasso. Ela, sem atuar, ela pode ser ouvida em filmes como Alice Não Mora Mais Aqui, um filme que eu gosto bastante, do Martin Scorsese, início de carreira, Norma Rae, sobre a sindicalista, né, o filme deu Oscar, um dos Oscars para grande Sally Field, Clube das Mulheres, que foi uma das tentativas do Chris Atkins, aquele, o galã do Lagoa Azul, né, de permanecer como astro, como sex symbol, um filme sobre esses clubes de mulheres, né, ele é um stripper, uma comédia caipira com o Clint Eastwood, que não fez sucesso, chamado Cadillac Cor-de-Rosa, num drama chamado A Última Festa, que é com Olivia Newton-John, com George Segal, com Eric Roberts, e vários outros filmes contam com a Dolly Parton cantando na trilha. Então vou tocar só um trechinho aqui da comédia dela, de 1980. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving, they just use your mind. Eu gosto também muito dos cabelos e dos penteados dela, viu? Não, eu sempre quis dizer outra coisa com cabelos e penteados dela, mas eu estava usando como metáfora, certo ou não? Não, é do cabelo mesmo, aquele cabelo loiro dela, enlouquecido. Isso, loiro, branco quase, né, bem caracolado. É, essa canção, né, maravilhosa, 9 to 5, gostas bastante, né? Gosto. Pois é, essa canção aí, obviamente, do filme 9 to 5, no Brasil era Como Eliminar Seu Chefe. E foi, dá pra dizer que esse foi o sucesso crossover dela, porque apesar de ter uma pegada country, tem uma pegada muito mais forte pop, então, e obviamente, e o filme se passava, acho que até se passava em Nova York, não se passava, tipo assim, no interiorzão americano. Então ela era uma das secretárias, né, sacaneadas pelo chefe, e essa canção aí foi super popular, indicada pra prêmios e tudo mais, e foi, tipo assim, a forma que ela conseguiu de atrair um público que não era fã de country music. E mega sucesso, e várias dos filmes que ela tem canções incluem essa, né? Então é uma canção que não só está na trilha sonora do Como Eliminar Seu Chefe. Então vamos, querido, para os anos 80, por favor. Dessa cantora eu não falo porque eu adoro. Something has come Marco Antônio. Eu fiquei feliz de saber, não sabia, a gente nunca conversou sobre, nunca, né, nos nossos papos, a gente nunca citou a Anitta Baker. Adoro ela. Tá, que legal, porque cá pra nós, dá pra ser mais classuda, é impossível, né? Só MC Catra e a Valesca Popozuda. Não, olha, não falando sério assim, olha, essa mulher é uma sofisticação em pessoa. Principalmente a música. Casa... Que... Principalmente a música que nós vamos tocar um trecho aqui. Eu sou apaixonado por essa música. Então ainda não tem sucesso que a gente ouviu na íntegra de 83, When, you, When Will You Be Mine? Não é uma declaração pro João, vai aparecer agora, que eu vou ter que traduzir, já que se eu pedir para ele traduzir, ele vai se recusar, porque ele é um sacana. Então eu vou ter que dizer, quando é que você será todo meu? Nunca! Nunca! Para, é o nome da canção. O seu negócio é com resumora. E quando será todo meu? Você tá louco? Ela, mulher super sofisticada, classuda, esse estilo assim, com muita influência de jazz, vozeirão, né? Ela nasceu em 26 de janeiro de 58 em Toledo, no estado de Ohio. Ela voz de contralto. Mãe dela a abandonou antes dela completar 3 anos de idade e ela foi criada por uma família adotiva em Detroit, isso. Michigan. Ela tem 8 prêmios Grammy, 4 discos de platina e 2 de ouro. Eu acho pouco até, porque ela é sensacional. A canção, que a gente vai ver um trechinho agora, maravilhosa, chegou o primeiro lugar, o oitavo lugar na Billboard Hot 100, ou seja, na lista das canções mais populares da Billboard, da 100 mais, chegou ao 8º lugar. Canção lindíssima, mas por que eu escolhi essa que a gente ouviu agora, When Will You Be Mine, na íntegra? Porque, como a gente tenta sempre fazer links, né, com os convidados, na letra de When Will You Be Mine, ela fala que ela está esperando tanto, ela está tão ansiosa para o cara entregar o amor dele para ela, levar o amor dele para ela, que ela diz que o suspense está arrebentando, está dilacerando. Então, falo num trecho, né? When will you be mine? The suspense is tearing me apart. Ela tá pedindo pro cara, por favor, levar o amor dele para ela, que ela não tá aguentando esperar, tá morrendo de suspense. Ah, tá. Então, então, por favor, vamos lá. Sweet love, né? Isso é fantástico. Né? Isso é fantástico. A canção de 85, Sweet Love, ou seja, amor doce, amor gostoso, amor confortável, né? Tudo de bom. No caso, ela pode ser ouvida nas trilhas de filmes como Esqueça Paris, que é um filme com a maravilhosa Deborah Winger e o Billy Crystal, dirigido pelo Billy Crystal, Porque eu Me Casei, e numa comédia recente chamada Blockers, no Brasil era Não Vai Dar. É uma comédia de pais tendo que lidar com adolescentes assim, tão no cio. É, filme estrelado pelo ex-wrestler John Cena, né? Wrestler de World Wrestling Federation. Normalmente esses atores tentam seguir um pouquinho o que o Arnold Schwarzenegger fez, né? Revezar filmes de ação com filmes que eles meio zombam, diríamos assim, da própria figura máscula. Então, é isso aí. Anitta Baker, quero te agradecer o Fofunha, agradecer o pessoal escutando, tá? E até quinta-feira. Até quinta-feira, um grande abraço para você. E estaremos juntos na quinta. Abraço, tá, Marco Antônio. Gente, um abração, tá? Obrigado de novo pela força. Tchau.